2859, informo que a pista 190 não encontra-se molhada. Gol 9083, chame Centro Recife no 25.1. 251, gol 9083, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Fala Salvador, é o Golf, eu acho 90, informando o terno de rebote. TAM 3859, desça para 2000 pés, ajuste 9095, autorizado no final do procedimento ILF QA, reporte estabilizado. 2000 pés, 9095, ILF QA para 90, reporte estabilizado, está autorizado, TAM 3859. A papapá November Lima Romeu desça para 3000 pés, ajuste no 095. P5217, college 37, livre direita, solo 121, decimal 9, bom dia. 129, bom dia. Se autorizado, via Alfa Aquilo, pátio 3, posição 03, atento ao balizador. Mando 5217, a posição agora é 04. 8, bom gol. Grato, bom dia, controle no 98, é com a Patria. Controle Salvador, bom dia, Eco Papa Serra, decola da 197, efetuando a saída Arbor. Papapá, Eco Papa Serra, contato radar, submantenha 180, saída Arbor. Sente, acendendo para 180, saída Arbor, Eco Papa Serra. 3179, aguarde, é o número 2 do setor. Papapá November Lima Romeu para sequenciamento, reduz a velocidade para 2209. November Lima Romeu, prossiga. Reduza para 2009. November Lima Romeu. A papapá Mike Eco Delta mantém exposições visuais no meu pé. Ajuste em Salvador no 095. Reposto para descida. 1160, chegada a mar e desça para nível de voo 050, ajuste 90 no ciente do desvio. São 3859, completo final de procedimento ILS X-Ray, me torre 118 decimal 95. 895 completando X-Ray, então 3859. Autorizado táxi em frente à direita no ponto de espera da torre. No ponto de espera da pista 90, chama a torre 118 decimal 95, ajuste 9095. Salvador, muito bom dia, Dan 3859, estabilizado, X-Ray. Dan 3859, nosso técnico Cris Pouso, TNV Pouso, pista 10, vento 200 graus, 109. TNV Pouso, borracha só o vento, Dan 3859. Manda 35384 no pátio 3. Livre no pátio 3, chama táxi. Rádio Saulo de pátio 5, livre direito, Saulo 1219, bom dia. Bom dia, 19, 3254, livre na direita. Bom dia, 3859, táxi via Alfa, vai aguardar essa Juliette. Aeronave da companhia está terminando o pushback. Está marcando seu portão 03. E Alfa, Guarda Juliette, companhia pushback 0305. No 6265, utilizador de decolagem pista 10, vento 170 graus, 099. Sim. Uma torre, grato, bom dia. Bom dia, bom povo. Salvador, muito bom dia. Papá, papá, novembro, Lima Romeu, no ILS, pista 1-0, baixado e travado. November, Lima Romeu, vai se aproximar, só aguardando pista livre. Agora pista livre, November, Lima Romeu. Papá, papá, Mike, Eco Delta, livre descida, 500 pés, permanece ajuste no 0-5, chame torre, 1-1-8-9-5. Delta, posso dar o farol de Tapuã? Tapuã. Tapuã. Obrigado, bom serviço a todos, até a próxima. Tá iniciando o táxi até o ponto de espera, seu portão 03. Pista 1-0, vento 180 graus, 099. Livre pouso, pista 1-0, após o pouso, prossegue para Aerostar. Sim. Mike Eco Delta, Itapuã, visão coronada na final da 10. Cuidado em condições de passar da retaguarda da mesma? Afirmo. Autorizado o cruzamento da final da 1-0 pela retaguarda da aeronave nacional, reportando a final da pista 1-7. Sim, pela retaguarda. Autorizado o táxi até a entrada do pátio principal, aguardando para prosseguir o trip 5384. No controle. Pau uniforme Bravo Papá Serra. Mantenha-se condições visuais, ajuste em Salvador no 095, autorizado direto Feira de Santana. Voo no 1160, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado final de prosseguimento em ele, SXW, reposto autorizado. Opa, desculpa, foi sobremodulado, voo no 1160. Voo no 1160, desça para 2000 pés, ajuste no 095. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés com 1015, autorizado X-Ray, reporte estabilizado, 1960. November, Lima Romeu, solo 49, livre direita, solo 1-1-9, bom dia. Direita, 2-4, tá, por favor. Mike Eco Delta, livre pouso, pista 1-7, vento 1-8-0 graus, 099. Livre pouso 1-7, Mike Eco Delta. Passa a trabalho. O meu táxi autorizado via Alfa, porta de São Juliette. Confirmando a categoria da aeronave? Ciente, grato. 4299, aguarda para iniciar o pushback. Papapá, Novembro Lima Romeu, autorizado Juliette. No através do portão 08, aguardo o follow-me que irá ligá-lo até a Lima. Após Lima Mike, Quebec, para o cruzamento da pista 10, torre 198, desse correção. Para o cruzamento da pista 17, torre 198, decimal 95. Eco Delta, Paulo, a 52, estacionar essa pista livre, bom dia. Gente, reporta no na Lima, o Novembro Lima Romeu. Gol 1160, estabilizado no ILS com a pista lista. Gol 1160, complete final de procedimento ILS X-Way, chame torre 1118, decimal 95. Torre 119, 118, 95, gol 1160, uma boa. Afirmativo, gol. O consultor se liga na frente da pessoa externa. Tem a posição, você está prendendo a segurança do seu voo. Salvador, uma boa, gol 1160, estabilizado no ILS da 10, baixada travada. Gol 1160, estabilizado pouso em pista 10, vento 190 graus, 089. Livre, pouso 190, gol 1160. Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chama as torres 1 no 8, 95 para o cruzamento, Novembro Lima Romeu. 4299 da Azul, livre no 09, chama táxi. Gente, prepara a PUCA, transição Alfa Romeo uniforme e aguarda a cópia. Aguarda a cópia número 2, prepara a BOR após o ZF. Está na remota 02. Novembro Lima Romeu, utilizando o cruzamento da pista 17, táxi via Papão, estacionando a frequência livre. Gol 1160, Sol 56, livre à direita, Sol 1219, bom dia. Ok, livrando direito, 1219, bom dia. Thank you. Arapuca, transição Alfa Romeo Uniforme. Decola da 190 curva na esquerda, o código 5530, controle 190, correção, controle 119.8. Fala agora em 1219. E a 312, confirmando apenas, a saída é Puca, transição Alfa Romeo. Negativo, cotejo Puca, transição Alfa Romeo Uniforme. 299, aguarde para iniciar o táxi. 6312, cotejo Puca, transição Alfa Romeo Uniforme. 312. Por gentileza. Ela chegou aqui. Cotejo Puca, transição Alfa Romeo Uniforme. O motivo da torre do solo estar solicitando esse cotejamento é por causa de aeronaves que, por não cotejar transição, voaram Puca, depois direto Alfa Romeo Uniforme, sem passar pela posição Jambo. Então eu solicito, por gentileza, que o senhor coteje Puca, transição Alfa Romeo Uniforme. No 2 graus, chama pronto, portão 04. O 4299 da Azul, poderia confirmar as informações do táxi? Bom dia, contato radar na decolagem de Mateia, 340, saída da El. 340 da El, poderia voar Motiva? Aguarde coordenação com o CIS, autorizado após 2000 litros, TAM 3179. 2000 litros, TAM 3179. Mantenha a posição. 1160 da Gol, táxi autorizado via Alfa, vai aguardar antes da Juliette. 126.0, alterna 128.8. Eu tô indo no 8.95, ajuste 1015. Como recebe agora? 3304, autorizado Salvador Brasília, via rota do plano, nível 360, saída Arbor, após Elefa. Decola da 190, comando à esquerda, correção, decola da 190, comando à direita. Código 5532 e o controle 119.8, após decolagem direita. 119.8, bom voo. Bom dia, vai chamar 119.8, Felipe 5384. Tony, bom dia, Felipe 5384. Felipe 5384, bom dia, contato radar, submantenha 190, sai da PUCA. Encontre você vai sair da PUCA, 6195384. Charlie Mike Papá, prossiga Campinas, prepara da El, transição Motiva, aguarde cópia. Prossiga 4299. O 4299, eu vou poder na controle. Provavelmente ele não vai autorizar, mas a gente vai tentar. Funcionei 6311, chegada bom, desça para nível de voo 050, ajuste no 096. O 1160 após a passagem do Embraer 190, ingresso a Juliette Portão 62. 3963, aguarde cópia número 2. 4299, informa que foi negado pelo controle. Torre 1 no noite, decimal 95. Confirmando, Charlie Mike Papá, pronto, copy. Mike Papá, autorizado Salvador Campinas, via rota do plano de voo, nível 430, saída Tael, transição Motiva. Decola da 17, ligeira curva direita, o código 5521 e o controle 1198. Quantos 299, se precisarem área de colação, no 0, vemos 200 graus, 11 mais. Sanungada está confirmando, tem o POB. Tracionamento táxi, torre na noite decimal 95. Charlie, Mike, papá. Meia três, autorizado Salvador Guarulhos, via rota do plano, nível 340. Saída Dael Leda Motiva. Dael Transição Motiva. Decolada no zero direita, após decolagem 5537, código 119.8, controle. Correto, chama pronto, portão Azul 4299, decolando 06, controle 118, decimal 9, bom voo. 119, decimal 8, seria? Afirmo, 119, decimal 8, bom voo. Gente, muito obrigado, uma boa tarde, boa alerta. Isso, Azul 4299, obrigado. Não, 3395. 3 horas de acionamento, chama táxi, é 312. O dia está livrando 1500 agora na subida. 54299, suba ao nível 340, saída da EL. Saída 340 na da EL, mais uma vez vou tentar. Pelo litoral até através do farol, é possível? Negativo, mantenha o perfil da saída. Muito obrigado, então vai sair na da EL, Leda 4299 azul. Aguarde 43859. Passa a gente sensorizando até o ponto de espera do papá e reporta sem ingresso na frente. Controle, o 35384, projeção de temperatura 050 por 10 vidas, para evitar informação. Livre desvio, 35384. Autoridade de desvio, 5384. Na boa, Alessa, o correção 3859, autorizado Salvador Curitiba, via rota do plano de voo, nível 360, saída Arbor, após Alessa, decola da 10, comando à direita, código 5540 e controle 1119, decimal 8. 2000, ajuste 1096, quando localizador. Do Indy Alpha, ponto espera torre no noite decimal 95, ajuste no 0, 16. Panamá Xatá, livre de decolagem pista 17, vento 200 graus, 069. Está passando uma correção agora no vento, 180 graus. Roger, wait just 1 minute for clearance. Direta à vitória da conquista. Satade falando zona 3, controle 119, décima 8, bom voo. Controle 198, obrigado, tchau, mais papá, bom trabalho. Salvador, bom dia, papapapá, Charlie Mike Papá, passando 2000 pés para o 430 na subida da Elon. Charlie Mike Papá, subindo o nível 430, 430 da Elon, Charlie Mike Papá. Localizador, chama M3-1-1. M3-1-1, livre ILS Activation, é turno 1-8-5. Zero 4299, passa 190, chame o centro em 1251, não tem não, 3395. That your flight plan will be activated in my system in approximately 5 to 6 minutes. We don't have your flight plan until then. We will have by 12:20 to 12:21. Roger, American 238, prepare Momo departure, then flux transition. Already approved 360 American Airlines. Panair 6311, vento 180 graus, 119, livre pouso, pistão 10. Livre pouso 10, 6311. Janeiro 6312, decolado 117, controle 119, decimal 8, bom voo. 9-8, obrigado, bom dia. Você Salvador, Janeiro 6312, bom dia. Janeiro 6312, sai da PUCA, suba ao nível 3, se quiser. PUCA 3, Janeiro 6312. 119, decimal 8. 384, vai passar 160, chame o centro em 12085, alterna 2545. Ocean 6311, solo aos 18, livre direito, solo 12111, bom dia. 211, boa. A 3663, autorizado a decolagem, pista 10, vento 190 graus, 89. Paulo Salvador, chama 6311. 6311, Alfa, autorizado, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. E Bravo Papa Serra, controle. 3304 Data, já tem estimativa para iniciar o táxi? Tá pronto pro táxi, você tem 136 a bordo, Ribeirão Preto, 3 horas e 10. Não, serviço ADA terminado, frequência livre para coordenação e pouso em frente Santa. Alfa no ponto operatório na noite, decimal 95, o ajuste no 0 no meio. No 0 no meio, proposta esperada 10 e a parte 20 Alfa, 18,95. 6311, visual com Airbus Latam no parte 3. Visual, vai dar passagem ao mesmo que segue até o ponto de espera após o seu ingresso a Juliette, portão 01. Confirmando 01 no gate. Afirmativo 01. Colando 21, controle 119, decimal 8, bom dia, bom voo. 19, 8, bom dia também, P3, 663. É controle ao T3663, cruza 1210. 3663, bom dia, suba ao nível 340, saída da EL, vigilância. Da EL 340, quando possível, direto Motiva. Gans 3304, bom dia, ali mantém piscina 0. Eu vou chamar 3-1. Me escuta? Toda passagem do Airbus da Avenida é autorizada. Se tiver questionamento, reporte antes de táxi. para 3304, decolando 24, controle 119.8. Bom dia, bom voo. 198, bom final de semana, 3304. Controle Salvador, boa, até 3304, na Arbor, passa 1300. 3304, suba ao nível 360, vigilante. 360, pode vai, eleva, senhor. Vitão, 3304. CDE 6312, passa 160, chama o centro em 12685, alterna 2545. Da frequência 125, decimal 45. 3304, autorizado, Elefa. Obrigado, senhor. Direto Elefa, 3304. Confirma alternado? 2023, CLB 136, Alfa Fox. A 3663, passa a nível 150, chame Recife 1251, alterna 1395. 251-3395, 3663, bom dia. 38, ground. Check up. American 238 cleared Miami, flight level 360, via Upper Zulu 20, runway 010, after departure, left turn, Momo departure and flock transition, call code 5562, and Salvador departure control, frequency 119.80. Autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 07-0. The 38 Ridgeback is correct to report flight 410 at Anchorage, gate 11. Gran 3859, decolar 230, controle 119, decimal 8, bom dia, bom voo. 198, obrigado, bom final de semana. Bravo, agora copo, 442 a bordo, sente aguardando o copo. 360, saída da água. 360, água, 3859. Covinha 30, autorizado chegada à Mari, desse mantenha 3.000 pés, ajuste para 0.90. Controle, possibilidade de Arbor da presente Elefa para o 3859? Autorizado, Elefa. Elefa da presente, grato. Então, 3304, passa 190, chame Recife na frequência 1260, alterna 1288. 260-1288, bom dia, bom serviço, 3604. Bom dia. Dia novembro, Alfa, na escuta, cota? Salvador, Salvador, Salvador, vou local, no meu pé, decolagem da 17. Após decolagem, curva direita, ingressa corredor AC. AC no transponder 01. 71, controle 119, decimal 80. Platin de novembro, funcionamento táxi decolagem com a torre 118, decimal 95, ajustado 1016. Passando por pontos rígidos, estão no ataque.